honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. I know I've made some very poor decisions recently. Mind is gone. I can feel it. Culpa sua por ter feito esses tais humanos. Culpa sua por tentar evitar algo que dentro das pessoas só traz destruição. Culpa sua por querer ser certo, fazendo todos por sua fé. Culpa sua que isso acabou. Recordou-se sem piedade e descartou o resto. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que você não fosse só observando o que algo será. não estou falando de Jesus, nem do diabo, mas sim dessa figura ridícula que é o humano, que engana o seu próprio povo, que não tem misericórdia nem distribuiu perdão, instalou o ódio a partir do nosso povo, desfez o próprio ódio. A gloriosa terra, que um dia foi habitável, hoje, apenas hoje, a terra vai se tornar inabitável. Pegue e destrua tudo o que você criou, suas espadas, suas máquinas, suas tralhas, nada sobrará, nada. Digo mais, suas falsas esperanças de que a Terra vai ser substituída pela tal Marte, com todo sucumbindo em largo rio de sangue e lágrimas. Se um dia as máquinas falaram por nós, hoje quem fala grosso somos nós. Mas não perca suas esperanças, amanhã você compra um carro novo, seu disco favorito, suas joias tão brilhantes e bonitas. Mas cuidado com não se esquecer. Nada se cria, tudo se transforma. E aquilo que sai da natureza também sai de você. Mas lembre-se, nunca se esqueça. A Terra vai se tornar um planeta inabitável. Não há nada a fazer, nada a fazer. Nada. tal vida passada, na qual me fiz barro e nasci entre os povos, no qual eu busquei integridade por toda a minha vida. Naquele exato momento, déjà vu me acompanharam. Eu não tinha escolha, a não ser ceder tudo isso que me guiava. Busquei por muito tempo auto-reconhecimento de quem eu era, de quanto tempo eu tinha, de qual era a minha missão. Eu mesmo me integrei entre vocês a descobrir o mistério dos planetas, o mais escondido e devastado segredo dos povos. Sem exceção de vida, eu me fiz carne e hoje sou espírito. Now listen and repeat the story.